Contos breves. A BBC apresenta Tudo é Obra Minha, de H.B. Fortein, em tradução de Madalena Nicol. Lê Miguel Carlos. Se você passar pelo Tesouro Nacional, vai ver um artista exibindo orgulhosamente com pinturas na calçada o seu espírito criador. Barcaça veleiro com gaivotas. A Torre ao Pôr do Sol. Assinadas Tudo é Obra Minha. Jogue um níquel no seu chapéu roto. Ele poderia ter lhe custado uma porção muito mais considerável da sua renda. Mas isso aconteceu há vários anos atrás, quando um dos telefones tocou na repartição debaixo de cuja janela ele agora se acocora. O secretário atendeu. Sala do Sr. Manfield. Bom dia. Eu estou telefonando a pedido do primeiro-ministro. O Sr. Manfield está? Não, senhor. Aqui fala o seu oficial de gabinete. Nós queremos saber se o Sr. Manfield pode jantar com o primeiro-ministro no número 10 amanhã à noite. O auxiliar não pôde reprimir um sorriso triunfante. Sabia que isto iria acontecer. Tinha-se ligado a Manfield havia muitos anos, apesar de outros funcionários acharem que o outro apenas chutava. E agora, o primeiro-ministro? Sabia perfeitamente o que queria dizer e se congratulava por ter agido certo durante todos esses anos. Amanhã à noite, repetiu ele, deixe-me consultar o livro de apontamentos do Sr. Manfield. Jantar no número 10, neste momento de mudanças no Ministério, significava uma nomeação importante, uma pasta talvez no Tesouro ou nos abastecimentos, por causa do enorme número de relações de Manfield. Significava um posto seguro no governo, e ele próprio seria então secretário de ministro. Amanhã às 7, estou verificando. 10 da manhã, Comitê de Orientação Anglo-Americana, 11:30, Fundo de Equidade, Sala dos Espelhos, Embaixada Americana, às 3 da tarde, Missão Parlamentar à Iugoslávia, em Lancaster House, às 7 da noite, jantar no número 10. Espere um minuto, o senhor ainda está aí? Vejo o jantar já marcado aqui. Seguiu-se curto silêncio. É estranho. Ninguém estava ao par deste convite. O primeiro-ministro pediu uma extrema discreção. A imprensa não deveria ter notícia até depois do fato consumado, o senhor compreende, pois o senhor Manfield é o novo e pouco conhecido no mundo político. Tudo isso era verdade. A nomeação de Manfield iria causar sensação. Um dos mais jovens, com uma carreira meteórica, ainda que não reconhecida por muitos, e baseada principalmente na enorme variedade de relações que mantinha. Um político brilhante que tinha atingido a sua força presente em poucos anos. De fato, não fazia tanto tempo, os dois, ambos jovens funcionários, sentavam-se em mesas contíguas. E mais, naquele tempo parecia que era ele quem teria a carreira brilhante. Sempre realizar o seu trabalho com integral compreensão dos problemas, grande aplicação aos assuntos intrincados, aguentando galhardamente conferências intermináveis e demonstrando argúcia na descoberta de detalhes importantes. E tudo isso fizera com que Manfield, quando promovido, o escolhesse para auxiliar o oficial de gabinete. E tinha sido promoção mesmo, apesar de que pouco tempo antes houvessem corrido boatos da demissão de Manfield do departamento. Quantas vezes, durante aqueles primeiros anos, não tinha o chefe de ambos indagado a respeito do paradeiro de Manfield? E ninguém sabia. E daí alguém, em geral ele, tinha que procurar no livro de apontamentos de Manfield para saber se havia conferências ou compromissos marcados aos quais o outro tivesse que atender, mas ele encontrava apenas páginas brancas sem nenhum apontamento de caráter oficial que explicasse a ausência do colega. Entretanto, tudo isso de repente tinha mudado. Desde aquele dia, o livro de Manfield tinha sido um exemplo para todos, marcado de cima a baixo de compromissos importantes que se transformaram no assunto do dia da sessão e que tinha sido a causa de Manfield ser promovido contra todas as regras de prioridade. Todo mundo sabia. Nenhum grande nome das finanças, nenhum chefe de Estado estrangeiro, nenhum senador ou deputado em visita, nenhum banqueiro famoso ou capitão de indústria internacional deixara de prestigiar o livro de apontamentos do Sr. Manfield. E agora, O primeiro-ministro. O secretário examinou o livro mais atentamente. É estranho que o jantar esteja marcado e na própria caligrafia do Sr. Manfield. Aliás, vejo que há 3 dias atrás estava marcado outro encontro com o primeiro-ministro. Talvez tenham combinado esse jantar naquela ocasião. Eu não sei nada a respeito, respondeu a voz desagradavelmente surpreendida. De qualquer forma, o importante é que o Sr. Manfield saiba. Por isso, peço-lhe que lembre a ele. Não sei se o verei novamente hoje. O senhor sabe como ele é ocupado. Mas, em todo caso, vou sublinhar o compromisso com o lápis vermelho, como sempre faço para lembrar-lhe coisas que são importantes. E com o lápis vermelho, tirado da gaveta, riscou uma linha brilhante sob 7 horas. Jantar com o primeiro-ministro no número 10. Quando, muito mais tarde, o Sr. Manfield viu a linha vermelha, riu alto na repartição vazia, riu tanto que uma das mulheres da limpeza apanhou rapidamente suas vassouras e escovas e desapareceu do corredor. Grande ideia tinha sido fazer do antigo colega seu oficial de gabinete. Era formidável ser servido com tal dedicação e pontualidade pelo homem que, sem querer, lhe tinha sugerido a fórmula sobre a qual estava sentada sua carreira e que também mais tarde o ajudara a firmá-la. Sim, naqueles dias longínquos, era o livro de apontamentos do seu colega que o enchia de inveja, pois estava cheio do começo ao fim da página de compromissos, conferências, comitês, etc. E um grande sentimento de culpa o invadia ao voltar dos seus passeios na margem do rio, com caderno de desenho e lápis na mão, para ouvir o outro dizer: "O chefe perguntou onde você estava. Procurei no seu livro, mas não encontrei nenhum compromisso marcado." Seria a culpa dele se depois do almoço, em vez de voltar à repartição, tinha tentado captar a luz do entardecer no rio e uma vela vermelha brilhante contra o céu cinza-chumbo? Como invejava o número operoso das obrigações e compromissos que seus colegas eficientes anotavam em seus livros e conquistando assim pontos para a promoção e um sorriso congratulador do chefe. Naturalmente, esse era o jeito como as páginas do seu próprio livro deveriam estar. Tivera então a inspiração. Faria de conta, no papel. E o fazer de conta se tinha materializado em sua carreira. Brincando com o lápis sobre as páginas virgens, sonhando com aquele mundo de eficiência e atividade, tinha adaptado ao seu livro de apontamentos o estilo da repartição. 9:30, Ministério da Guerra. 10:30, Comissão da Produção de Aço. 12:45, almoço na Embaixada da Grécia. 3 horas, abertura da exposição de folclore grego no Museu Vitória. Ele o fizera simplesmente de brincadeira, levado pela chateação para manter a confiança em si mesmo. Até que um dia, voltando de uma expedição pictórica nas docas, ficou surpreendido por encontrar o chefe Severo recebê-lo com apreço inusitado. Os colegas, em vez de olhares significativos para o relógio, o cumprimentavam respeitosos. Sentou-se, assustado, na cadeira, tentando descobrir a razão para aquela mudança brusca. E seu olhar caiu sobre a anotação feita para aquela tarde. De 2 às 4:30, relatório sobre o Comitê da Criança para Sua Alteza Real, Palácio de Buckingham. Em pouco tempo, foi promovido e lhe deram um oficial de gabinete. Escolheu para o cargo seu antigo colega, o trabalhador consciencioso e incansável que costumava ocupar a mesa contígua, o homem que tantas vezes caçoara da sua falta de pontualidade e tinha inconscientemente semeado a ideia da fraude inocente. Do momento em que o outro foi nomeado, todo o trabalho da sessão de Manfield foi executado impecavelmente pelo auxiliar dedicado e capaz, que apenas pedia a sua assinatura em documentos e cartas escritas por mão de mestre, e que não necessitava mais do que a sua anuência final em questões que tinham sido estudadas e elaboradas meticulosamente durante sua ausência. E daquele período é que datam as obras artísticas preferidas de Manfield: A Torre ao Pôr do Sol e Barcaça Veleiro com Gaivotas. Nos meses e anos que se seguiram, o Sr. Manfield chegou até a irritar o seu secretário delicado aparecendo nas horas em que o outro não estava. Que energia! Comentava o auxiliar. Por mais cedo que o secretário chegasse, 8 da manhã, encontrava um bilhete avisando que o chefe tinha estado às 7 para verificar os compromissos que tinha e que não voltaria o dia todo. Por mais tarde que o secretário saísse, às vezes 11:30 da noite, era certo o chefe voltar depois da meia-noite para anotar no livro novos compromissos para o dia seguinte. Tudo isso, pensou Manfield, é obra minha. E desta vez também. Manfield riu com a linha vermelha debaixo da anotação. Que ironia o seu secretário sublinhar o encontro imaginário com o primeiro-ministro. Genial! A gargalhada ecoou pela repartição vazia. Agora, iria tomar um bom pileque no canto dos marinheiros e talvez desenhar alguns dos tipos. Depois, iria até o rio para ver o nascer do sol, quem sabe até Greenwich, ao meio-dia. E poderia terminar o dia com um rebocador perdido no crepúsculo. Para isso, usaria o lápis vermelho que continuava encaixado entre as páginas. E aquele compromisso fictício com o primeiro-ministro seria uma boa desculpa para um dia inteiro de liberdade, pensou ele, fechando o livro, arrebanhando todos os lápis de cor e descendo a escadaria monumental para desaparecer na direção das docas. Na noite seguinte, quando o Sr. Manfield falhou ao jantar, o secretário do primeiro-ministro telefonou primeiro para o oficial de gabinete do Sr. Manfield. Quando o funcionário assustado afirmou que o compromisso sublinhado não poderia ter passado desapercebido pelo Sr. Manfield, pois o lápis vermelho tinha sido tirado do livro pelo próprio Manfield quando viera à repartição na noite anterior, resolveram avisar a Scotland Yard. Detetives e jornalistas puseram-se à procura. Começaram por verificar os compromissos anteriores no mesmo dia. Embaixada da França, Comissão do Carvão, Conferência das Escolas Comerciais. Mas tais pessoas não tinham visto o Sr. Manfield naquele dia. Para dizer a verdade, nunca tinham visto o Sr. Manfield. E assim foram investigados os compromissos dos dias anteriores, assim como os dos dias seguintes. E descobriu-se que ninguém sabia da existência do Sr. Manfield. Chamados telefônicos foram feitos para sociedades e instituições que, quando reais, nunca tinham ouvido falar do Sr. Manfield, nem mesmo reconheceram-no por fotografia. Telegramas foram enviados a estadistas e políticos estrangeiros e mensagens em código a várias embaixadas no exterior. Os resultados, a cada hora que passava, eram cada vez mais negativos. A preocupação rapidamente se transformou em ira. O desaparecimento misterioso de alto funcionário, nos jornais da manhã, mudou para a vida dupla de funcionário respeitado, nas edições do meio-dia, deteriorando para o médico e monstro do tesouro ainda não foi encontrado, na hora em que seus colegas e milhões de outros voltavam a seus lares para jantar. O Sr. Manfield, ignorante do tumulto que ocasionara, estava debruçado sobre a murada do rio, sorrindo e desenhando uma canoa velha na maré vazante, gozando a sua liberdade e felicitando-se intimamente pela sua iniciativa e imaginação. E tudo era obra dele. Na manhã seguinte, à porta monumental do tesouro, os lápis de cor chacoalhando na pasta oficial dos desenhos cuidadosamente amarrados com fita vermelha, a entrada do Sr. Manfield foi interceptada pelos porteiros que nesses últimos anos o cumprimentavam cheios de reverência. Deram-lhe um pequeno envelope lacrado e, sem maior hesitação, o enxotaram para a calçada. E lá ainda pode ser encontrado todos os dias, quer chova ou faça sol, acocorado diante dos seus desenhos a giz colorido. A torre ao pôr do sol, canoa velha na maré vazante e barcaça veleiro com gaivotas. Desenhados todos de memória depois de anos de prática e assinados orgulhosamente. Tudo é obra minha. Acabaram de ouvir Tudo é Obra Minha, de H.B. Fortine, numa apresentação da BBC de Londres.